te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só mal do tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, fez-se a alegria agora. E olha o céu e o sol me trazer. Bom dia. Ai, corra e olha o céu que o sol vem trazer. Bom dia. Mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, deixe a alegria agora. E olha o céu que o sol vem trazer. Bom dia. Ai, cor e olha o céu que o sol vem trazer. Bom dia. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivari. Estamos começando mais um programa Samba da Terra. Esse é o seu programa semanal de samba aqui pelas 96,1 MHz ou Ondas Livres no ar. É isso aí, sexta-feira, 26 de outubro. Acabamos de ouvir Corra e Olha o Céu, do Cartola. Agora vamos para mais um clássico aí do nosso samba brasileiro, Gago Apaixonado, Noel Rosa. Isso aí, 96,1 Samba da Terra. Mulher, em mim se fizeste um estrago. Eu de nervoso estou torquificando o gado. Não posso com a crueldade da saudade. Fique mal, maldade, e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo e que já viram vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Thank you.

é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Contam que toda tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candela ilumina pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa era só. Era um peito só, cheio de promessa era só. Era um peito só, cheio de promessa era só. Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas. Ei, Iemanjá, e o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus. Meu amor não me espera, porque eu já vou embora pro reino que esconde os tesouros. Vê, minha senhora, desfia colares de conchas pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. Foi beira-mar. Foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi, areia, oi, areia. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi. Força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração. Força de uma canção que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lá do Congado, eu tenho certeza. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojuladeca, Tende, Babaoba. Netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo sonho, Jexá. gigante e povo grande. Ojulabê, Catendê, Babaobá, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som e Ijexá. Filhos de Gandhi, Badauê, Ileaê, Malê, Balê, Otumobá, tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando profunda grandeza. Sua riqueza vem lá do passado, de lá do Congado, eu tenho certeza. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulabê, Catendê, Babaobá, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som Ijexá. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulabê, Catendê, Babaobá, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som Ijexá. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulabê, Catendê, Babaobá, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som Ijexá. Pede moleque ali com canela, moleque sai daqui me deixa trabalhar. Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros e foi passando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma alma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma alma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. De cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavi de candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem boi de carro, roupa gata de arrasto e não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floresta pra gente dançar. Tem um zepa de piscina fazendo renda e um ronco do palê sem parar. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floresta pra gente dançar. Tem um zepa de piscina fazendo renda e um ronco do palê sem parar. Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros e foi passando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma umba de cada com lombo assado e olha pra Maria do Juá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Eita, sanfoneiro da gota serena. Se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Samba é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na Penha eu vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia que é meu samba em feitio de oração. Samba na realidade não vem do morro e nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Paixão sentirá que o samba então nasce no coração. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. O barulho infernal, os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar. afinal. De novo vai ser natural. Vai florir. Cada grande cidade um mato vai cobrir. Oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir. E vai cantar afinal. As pragas e as selvas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vai florir. Cada grande cidade um mato vai cobrir. Oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir. E vai cantar afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Desaparecer nas cinzas de um carnaval. Nadina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor. Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade e mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de milhão. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, o meu bisavô. Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão. Disse pra mim que essa história do meu bisavô negro fujão devia servir de exemplo a esses negros pai João. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou a e você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, amor, você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você é a mais bela, minha rosa amarela. Quem te escolheu, perdeu a cor. Tanta volta ao mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha amiga, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. E agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela, que te escolheu, perdeu a cor. Seu jogo é carta marcada, me enganei, não sei porquê, sem saber que eu era nada. Fiz meu tudo de você, pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era mais bela, minha rosa amarela, que despertou, perdeu a cor. É isso aí, 96,1 Rádio do Capivara. Acabamos de ouvir um bloco de Clara Nunes. Aí ouvimos Morena de Angola, Canto de Areia, Ijexá, Feira de Mangaio, Feitio de Oração, As Forças da Natureza, Coisa da Antiga, Você Passa, Eu Acho Graça. É isso aí, vamos pro último bloquinho aqui do seu programa de samba semanal aqui pela Rádio Livre Capivara. Vamos ouvir Clementina de Jesus. É isso aí, 96,1 Capivara no ar. Uma criança qualquer, dizer ao mundo vem depois de mim. Eu não reclamo o que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me enganado outra vez. Eu fiz o papel de um garotinho quando arranja a primeira namorada. Na ingenuidade acredita em tudo, porque do amor não entende nada. Esqueci que um dia machuquei meu coração e levei muitos anos pra curar. Fui tornar molhar meus olhos, coisa que eu luto há muitos anos pra enxugar. podia me enganar assim, como uma criança qualquer. E veio ao mundo bem depois de mim. Reclamo que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me amado outra vez. Eu não podia me enganar assim, como uma criança qualquer que veio ao mundo bem depois de mim. Não reclamo o que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me amado outra vez. Eu fiz o papel de um garotinho quando arranjo a primeira namorada. Na ingenuidade acredita em tudo, porque do amor não entende nada. Esqueci que um dia machuquei meu coração e levei muitos anos pra curar. Torna a molhar meus olhos, coisa que eu luto há muitos anos pra chegar. Eu não podia me enganar assim, com uma criança qualquer que veio ao mundo bem depois de mim. Se você chegasse a tal conclusão dos fatos, não abria a boca só para dizer tolices. Quando eu lhe dava do chapéu até o sapato, e garanto que isto você ainda não disse. Hoje você vive por aí me difamando, que sou hipócrita, cruel, sou tudo enfim. O que é de bom é só você, ai ai, e o que é de mal é só pra mim. O que importa que digam lá de mim o que quiser, mas na verdade eu sei honrar o meu santo nome de mulher. Embora você diga todo mundo que eu não presto, mas pra ganhar meu pão eu ganho honesto. Hoje você vive por aí me difamando, que sou hipócrita, cruel, sou tudo enfim. O que é de bom é só você, ai ai, o que é de mal é só pra mim. O que é de bom é só você, ai ai, e o que é de mal é só pra mim. Joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha, joelha, joelha. velhinha que me ensinou a rezar forte. Joelha, joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Totonha não há, Pipinha não quer que eu beba, Totonha comprimida. Joelha, joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha, joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Chove chuva miudinha lá pra banda onde eu vim. Diga lá. Para tapar o meu rastro, pra ninguém saber de mim. Joelha, né? Joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Padre nosso de mulher, não leva homem no céu. Joelha, né? Joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Joelha, joelha, joelha e me peça perdão, joelha. Joelha e me peça perdão, joelha. Joelha e me peça perdão. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu uma flor, aí então, deixando espinhos que nasceram no meu coração. Semente de amor sei que sou desde nascença, mas sem ter vindo fulgor, eis a minha sentença. Tentei pela primeira vez este sonho vibrar. Foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Às vezes dou gargalhada a lembrar o passado. Nunca pensei em amor, não amei, nem fui amado. Se julgas que estou mentindo, em jurar sou capaz. Foi simples sonho que passou e nada mais. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu uma flor, ainda em botão, deixando espinhos que regaçaram meu coração. É, Samba da Terra no ar, é isso aí, chegando finalmente. Acabamos de ouvir uma sequência Clementina de Jesus, Ingenuidade, Defesa, Ajoelha, Não Quero Mais Amar a Ninguém. É isso aí, Samba da Terra se despedindo aqui com Elis Regina. E vamos que vamos, escute esse programa e todos os outros gravados no nosso blog radiocapivara.blogspot.com e em breve também pela internet. É isso aí, galera. Samba da Terra se despedindo, 96,1 Rádio Livre Capivara. Alô, alô, Marciano. Imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a fechar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Fina é outra coisa, entende? Hoje não se fazem mais cantres como a gente galera escolher. Deus.